Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvindo os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Vamos lá, meus amigos, vamos dar início ao nosso programa de hoje, Amado Batista, o mais amado do Brasil. Eu sou Edelson Moura, este programa é retransmitido por mais de 800 emissoras de rádio e nós já queremos cumprimentar todos vocês com muito carinho, com muito respeito, né? Eu gosto de ter muito respeito pelos meus ouvintes, as pessoas que me escutam. Obrigado desde já a todos pela audiência enorme que vocês estão dando ao nosso programa. E para começar, meus queridos amigos, eu vou trazer aí a música É Só Me Ligar. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Vamos falar para o nosso povo sobre o óleo de avestruz supremo, também sobre os produtos saúde com beleza, né? Que é muito importante a gente poder divulgar o nosso trabalho, porque a saúde com beleza, ela distribui o óleo de avestruz supremo, que é um produto já por demais conhecido. Ele é muito bom para uma pá de coisas, como diz o goiano, uma pá de coisas. Artrites, reumatoides, regeneração de cicatrizes, eliminação de calos, queda de cabelos, celulites, cicatrizes, queloides, psoríase, né? Muitas pessoas que têm problema de psoríase, o óleo de avestruz é muito bom. Vou ensinar para vocês. Vocês passam o óleo nas feridas e também podem tomar o óleo todos os dias. Vai fazer um bem danado a você. Depois você vai falar para mim, nossa, Edelson Moura, como é verdadeira a sua informação, não é? Se você tem pele rachada também, pode tomar o óleo de avestruz, pode passar no lugar que está rachado. Dores reumáticas, que tem muita gente que morre de tanta dor pelo corpo. Ai, dor aqui, dor ali. Então você toma o óleo de avestruz supremo. Não esqueça, supremo. É o do rótulo vermelho, distribuído pela Saúde com Beleza. Procure o nosso representante na sua cidade. Qualquer coisa também, você pode adquiri-lo através do nosso site saudecombeleza.com.br. saudecombeleza.com.br. Vamos cantar, Amado Batista. Já está pronto aí? Eu e você. Esta canção foi feita pra você. Não vou dizer seu nome, porque quando ouvir atentamente vai saber que amor bonito assim, só eu e você. Meu coração não quis mais suportar esta distância que o destino nos impôs. Quis dar um grito de amor e não calar, e ter o mundo apenas pra nós dois. Esta canção foi feita pra nós dois. Só vou dizer seu nome depois. Quando ouvir esta canção, irá sentir batida acelerando mais seu coração. Esta canção foi feita pra você. Não vou dizer seu nome, porque quando ouvir atentamente vai saber que amor bonito assim, só eu e você. Yeah. Conheça os benefícios do óleo de avestruz Supremo, o alimento natural rico em ômegas que não pode faltar em sua casa. Os ômegas encontrados no óleo de avestruz trazem muitos benefícios à sua saúde. Ômegas 3, 6, 7 e 9. E ainda as vitaminas A e E. Intestino preso, colesterol e triglicerídeos elevados, dores pelo corpo, psoríase, imunidade baixa, cicatrizações de feridas em geral, inclusive em diabéticos, hemorroidas, hematomas, assaduras em crianças e adultos, pessoas que sofreram derrames, queimaduras e muito mais. O óleo natural de avestruz Supremo é um alimento. São os ômegas que levam até você todos os benefícios. Adquira o óleo de avestruz Supremo e muitos outros produtos em nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através dos nossos representantes em todo o Brasil. Óleo de avestruz Supremo. Amado Batista é show! Amado Batista, o Brasil inteiro ligado. Amado Batista é show! Amado Batista, Amado Batista é show! Cada pessoa tem o seu livre-arbítrio. Você pode pensar o que você quiser. Você pode pensar o que você quiser. Você pode falar a sua opinião. A minha opinião, eu gosto de expressar para as pessoas. Isso faz parte do processo democrático. Então, às vezes, muitas pessoas não gostam muito, né, do que eu falo, do que eu digo, das verdades. Porque quando você encontra na nossa gente uma leva de pessoas, né, que não são dignas, não são honestas, quando você fala de honestidade, essas pessoas baqueiam. Se você está falando aqui no rádio e tem um traficante ouvindo você, quando você fala mal dos traficantes, ele fica azedo do outro lado. É normal. Se tem um político ladrão e você fala mal do político ladrão, o cara vai ficar azedo, ele falta morrer. Só falta esganiçar, querer pegar o Edelson Moura na curva. Então isso é normal. Eu não sou dono de verdade, mas eu gosto muito de debater os assuntos com os meus ouvintes, até mesmo para que eles tirem as conclusões dele. Eu acho que esse é o papel do rádio. É você levar também, fazer um pouco com que as pessoas possam meditar sobre os assuntos abordados, sobre as coisas que você fala, né? Porque eu sei, tem muita gente, mas muita gente mesmo, pode não concordar com o meu posicionamento sobre as coisas. Isso é plenamente normal. Eu não vou querer que 100% das pessoas que me escutam, que elas sejam favoráveis ao meu raciocínio, ao meu pensamento. Isso não existe. Não tem a menor condição disso. Agora, eu sou a favor de que as pessoas, que elas se manifestem. As pessoas devem se manifestar. Sobretudo nas urnas. Se manifestar nas urnas também. Porque eu tenho falado sempre nos meus programas, e isso é uma coisa institucional, é uma coisa que eu faço de graça, não cobro absolutamente nada, mas tem uma coisa que eu preciso criticar. Eu preciso mesmo fazer uma crítica sobre isso. Nós, brasileiros, não sabemos votar. Não aprendemos a votar. Os americanos estão lá tem 3 meses, fazendo campanhas e mais campanhas. Um trabalho assim ardoroso de conscientização da população americana. E quando eles vão às urnas, eles vão por plena consciência. Eles sabem a pessoa que está votando. O Barack Obama está no seu segundo mandato. Mas o americano está vendo o Barack Obama chegar no seu segundo mandato como um ótimo presidente. Um bom presidente. Por quê? Eles escolheram errado? Se eles tivessem escolhido errado, eles estariam sofrendo 8 anos com Barack Obama lá, ou 10 anos com Barack Obama. Então, nós precisamos nos espelhar nessas nações. Estas nações, elas não são evoluídas por acaso. Elas são evoluídas porque, desde criança, na escola, ao invés do aluno estar aprendendo aula de sexo, como ser gay, como ser homossexual, como ser macho, como ser não sei o quê, as crianças estão aprendendo coisas úteis à sociedade. Então, esse negócio da gente dizer assim, não, vamos dar liberdade para tudo, homem pode entrar em banheiro de mulher, mulher pode entrar em banheiro de homem, para que estas divisões? Gente, que hipocrisia! Quanto estudo balela, quanta gente babaca querendo que a sociedade aceite essas coisas. Em todos os países do mundo por onde eu já passei, banheiro de mulher é banheiro de mulher e banheiro de homem é banheiro de homem. Agora querem no Brasil que homem e mulher seja tudo igual, que entre no mesmo banheiro, que não tenha o menor problema. Meu Jesus, é o convite à prostituição geral. É querer prostituir toda uma sociedade onde não se tem mais disciplina, onde não se tem mais honra. Ora, meu Deus, como é que esses políticos estão se ocupando com esta matéria quando nós estamos aí vivendo uma situação de penúria da nossa população brasileira e os caras preocupados em fazer leis que autorizem o homem entrar no banheiro da mulher sem nenhum problema? Eu vou dizer para vocês aqui que quando isso acontecer, quando isso for realmente implantado, vocês podem ter certeza, eu vou inventar um banheiro ambulante para mim usar onde eu chegar, porque eu morro de vergonha. Vou morrer, não é a tradição do brasileiro querer que uma criança já venha desde pequeno entrando no banheiro de mulher, no banheiro de homem, sem nenhuma distinção, para depois, lá na frente, quando tiver adulto, já não ninguém mais ligar para nada. Meu Jesus amado, meu Deus, olha, eu tô ficando velho mesmo. Eu vou ter que me aposentar do rádio, porque essas coisas eu acho assim, sem nenhuma necessidade, essas coisas. Vamos cantar agora com Amado Batista, Menina Linda. Corpinho delicado, pele bronzeada que o sol queimou. Sabe Deus como estou morrendo de amor por você, menina linda. Sei que você não me quer. Estou ficando louco, louco, estou morrendo aos poucos por você, menina. Eu quero seu amor um dia, porque bem sei que você é minha sina. Sabe Deus como estou morrendo de amor por você, menina linda. Sei que você não me quer. Vou pedir meu padroeiro, meu Santo Antônio, pra me ajudar. Faça que essa menina vire a cabeça louca pra me amar. Sabe Deus como estou morrendo de amor por você, menina linda. Sei que você não me quer. De menina tão pequenina que me enfeitiçou. Que corpinho delicado, pele bronzeada que

Amado Batista, Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Tem um ditado que diz que o mundo pertence aos loucos. Mas não é bem assim. O que eles querem dizer é que os loucos, né, têm suas ideias, suas sugestões, sua coragem também, né? E a coragem, ela é necessária na vida da gente. Você que é estudante, já tem que ir preparando o seu caminho com coragem. Você que está aí pensando, o que é que eu vou fazer, que curso que eu vou seguir, qual a faculdade. É bom você entrar para a faculdade já decidido, né? Porque tem muitas pessoas que elas vão para o vestibular sem a certeza do que elas querem. Nós estamos apresentando um programa de televisão, e esse programa de televisão, ele vem sendo para mim uma escola, porque a gente aprende fazendo, a gente aprende vendo, não é? Esse aprendizado, ele já vem de muitos dias, de muito tempo que eu venho aprendendo para poder chegar e fazer o nosso programa de TV. Eu confesso para você que hoje, com o grande número de televisões no Brasil, são muitas emissoras, muitas estações de TV, muitos canais, este programa é muito importante, ele se faz necessário. Porque é uma opção a mais. É uma opção a mais. Portanto, meus queridos amigos, proprietários de televisões, se vocês quiserem exibir nas cidades de vocês, o programa do Edelson Moura, ele é distribuído inteiramente de graça. E você que é meu ouvinte, que ouve o nosso programa na sua cidade, você também pode ser um instrumento, né? Um instrumento sendo usado pelo Edelson Moura para poder conversar com seu amigo que é diretor de uma televisão, que tem um canal de televisão aí onde você mora. Converse com o nosso diretor aí para poder ele retransmitir o nosso programa. Não custa absolutamente nada. Então qualquer televisão vai poder exibir o nosso programa. O horário fica por conta de vocês, né? De madrugada, de manhã, de dia, não tem o menor problema. Já estamos trabalhando em muitas cidades, em Colinas, já estamos trabalhando em Bacabal, na TV Cidade de Bacabal, já estamos trabalhando em Roraima, o nosso programa já está sendo exibido lá. E assim, devagar, nós vamos chegar a muitas cidades brasileiras, se eu puder contar com a ajuda de vocês. Tá bom, meus amigos? Eu conto com a colaboração de todos para levar o Edelson Moura aos quatro cantos do mundo. Meu equilíbrio! Cante aí, Amado Batista! Eu só me sinto bem na tua sombra, ouvindo a tua voz e esperando o amor que o tempo está guardando pra nós. O meu sorriso é meu equilíbrio, é minha verdade, é você. Verdade.

for não me faz um grande perdedor. Nem tão bobo e estou fora de forma. Eu sou um cidadão como um outro qualquer, te respeito como manda as normas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O preconceito fez você me ver como talvez, mas eu sou igualzinho a você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O preconceito fez você me ver como talvez, mas eu sou igualzinho a você. Todo dia a mesma coisa, tudo era sempre igual. Agora sim. Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Todos os dias, este programa circula por muitas cidades do nosso país. Muitas pessoas que nos escutam, nos ouvem. E é muito bom este contato, né, com todas estas emissoras. Todas as pessoas que gostam de ouvir o rádio, é muito importante, é muito bom mesmo. Na vida, nada é por acaso, não acontece nada por acaso. Porque tem muita gente se questionando, nossa, mas colocaram lá o Eduardo Cunha para presidir a sessão do impeachment. Aí o outro diz assim, nossa, mas lá no Senado é Renan Calheiros e não sei o que e tal. Nossa, lá no Supremo é isso, é aquilo. Gente, não acontece nada na nossa vida por acaso. Tudo que está acontecendo com o nosso país, tudo que está acontecendo com a nossa nação, não é fruto de um acaso. Nós temos que passar por tudo isso. Nós temos que passar até mesmo para adquirir um aprendizado. Veja quanto aprendizado nós estamos tendo, né, nestes últimos anos. O aprendizado maior é aquele de que nós não devemos confiar em pessoas duvidosas. Não devemos. Se por acaso você, meu querido amigo que está aí me ouvindo, desconfiar que uma pessoa que é candidato aí na sua cidade não presta, não arrisque. Não vá na onda da publicidade. Porque a publicidade, muitas vezes, ela engana muita gente. A publicidade, eu posso, através da publicidade, eu posso pegar um imbecil e transformar num mito. Como também, eu posso pegar um mito e transformar num imbecil. Eu estou falando assim para que vocês entendam a força da propaganda. E a propaganda, quando ela é enganosa, quando ela vem recheada de enganos, são poucas as pessoas que percebem. São poucas as pessoas que têm o discernimento para poder entender. Não, isso aí é mentira. Isso aí é um absurdo. Não vai acontecer isso. Então essas mentiras, quando elas veem em forma de propaganda, muitas pessoas que não têm assim ainda aquele preparo, não têm o conhecimento para saber, ó, isso aí é um engodo, isso aí é um engano. É como você que está aí procurando uma casa para comprar ou um carro para comprar, e você sabe que um carro, vamos dizer, um carro 1990, ele custa R$ 2.000. Você já sabe que o carro 90 custa R$ 2.000. Aí de repente você vê um anúncio no jornal: vendo um carro 90 por R$ 800, impecável, pneus novos, tudo. Claro que você, se você não desconfiar de uma coisa dessa, tem que desconfiar. Você tem que prestar atenção, você não pode se deixar ser enganado. A amiga minha anunciou uma geladeira. Aí, botou a geladeira para vender no jornal, recebeu um telefonema, o cara: quanto é a geladeira? Ela disse: a geladeira é R$ 1.000. Aí o cara disse: não, a geladeira é minha. Me dê o número da conta da senhora que eu vou depositar o dinheiro e vou mandar buscar a geladeira aí na sua casa. Aí a mulher, coitada, ela chegou, olhou a conta bancária dela, tinha R$ 2.000 depositado. Aí o cara, a mulher ligou pro cara, disse: ó, você depositou errado, a geladeira é 1.000 e você depositou 2. Ah, é porque eu me enganei. Entrega aí a geladeira. Ele foi buscar, depois a senhora devolve pra minha conta. Entregou a geladeira, coitada. Quando foi ver, o depósito era um cheque velho, sem fundo, um envelope velho com um pedaço de papel. Então, essas coisas, a gente tem que ficar atento, porque olha o que tem de mala. Ei, meu Deus, como tem mala no mundo. Tem mala pra tudo. Vamos ouvir agora, Amado Batista, Eu Amo Você. Vida, não aceite outra previsão. Mesmo que algum sábio profeta lhe diga que não. Cuidado com histórias de revista, não se ligue em papo de TV. Nossa realidade é diferente. Eu amo você. Passou na imaginação a ideia de não ter você. No meu coração está escrito assim: o amor, o amor nunca vai ter fim. Está sempre em sua vida, não aceite outra previsão. Mesmo que algum sábio profeta lhe diga que não. Cuidado com histórias de revista, não se ligue em papo de TV. Nossa realidade é diferente. Eu amo você. Jamais me passou na imaginação a ideia de não ter você. No meu coração está escrito assim: o amor nunca vai ter fim. Vai ter fim. Meus amigos, eu vou mandar um alô para Dinalva Souza, lá da cidade de Tanque Novo, no estado da Bahia. Dinalva, amanhã eu vou atender seu pedido musical. Hoje não dá mais tempo, não. Chegou a hora. Chegou a hora do Edelson Moura cantar a música do Quebra-Galho. Mas amanhã você pode ficar ouvindo o nosso programa, que eu vou ter o cuidado e o carinho de atender o seu pedido musical aqui, tá bom, querida? Eu vou agora cantar para vocês. Esta música chama-se Vinde Espírito Santo. Ela faz parte do meu CD religioso. Todo mundo está cobrando um outro trabalho do Edelson Moura, um outro disco do Edelson Moura. Eu ando sem tempo, minha vida dá um peteco com tanta ocupação, tanta coisa para fazer. Mas é assim mesmo, graças a Deus, não é? Graças a Deus que eu estou ocupando a minha mente, ocupando o meu espaço. Então vamos ouvir Edelson Moura. Vinde Espírito Santo. Espírito Santo, amor divino, vida de Deus. Vinde Espírito Santo, amor divino, vida de Deus. Vida divina, amor trindade, vida do Pai e do Filho. Vinde Espírito Santo, amor divino, vida de Deus. Vinde Espírito Santo, amor divino, vida de Deus. Força, esperança, Cristo irmão. Vida do Pai e do Filho, revelação. Vinde Espírito Santo, amor divino, vida de Deus. Vinde Espírito Santo, amor divino, vida de Deus. Temor sublime, Deus é amor. Vida do Pai e do Filho, consolador. Vinde Espírito Santo, amor divino, vida de Deus. Espírito Santo, amor divino, vida de Deus, vida da Igreja, Jesus pastor, vida do Pai e do Filho, nosso Senhor. Vinde Espírito Santo, amor divino, vida de Deus. Vinde Espírito Santo, amor divino, vida de Deus. Vinde Espírito Santo, amor divino, vida de Deus. Vinde Espírito Santo, amor divino, vida de Deus. Edelson Moura.